Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, queridos amigos e amigas do nosso programa Visão Espírita, que acordam nessa manhã de novembro, manhã gostosa, onde o sol resolveu aparecer finalmente esse ano. Estamos num domingo gostoso para você pegar sua família e passear por aí. Estamos mais uma vez começando o nosso programa Visão Espírita no dia 25 de novembro. Esse que vos fala é o Alain. Estamos hoje com a presença do nosso querido amigo Luiz Pessoa Guimarães e na técnica de som o nosso querido André Sanson. A todos vocês que estão ligados, conectados conosco, continuem, convidem seus amigos, divulguem a nossa página na internet, divulguem o nosso aplicativo. Vamos criar uma rede de comunicação dessa doutrina maravilhosa que sempre nos inspira a estarmos melhores. Como exercício de reflexão, hoje vamos ler um pequeno texto do nosso querido Emmanuel, do livro Pão Nosso, com o título Quando Orardes. E ele começa com uma citação de Jesus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai. E Emmanuel comenta: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição derogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimento na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. E é nessa atmosfera de reflexão e de luz que eu posso falar bom dia ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito prazer que nos encontramos novamente nesse programa, através da nossa querida União Rádio Web. Nós estamos fazendo um esforço danado aí para difundir a União Rádio Web. Esta semana nós estivemos na quarta-feira lá em Alphaville e a um público de umas 200 pessoas, nós falamos da nossa rádio web e eu acredito que pelo menos umas 10 pessoas devem ter instalado o nosso aplicativo no seu telefone. É a difusão da doutrina espírita através desse esforço que nós realizamos em Piracicaba, em parceria com a USE de Santa Bárbara do Oeste, no sentido de difundir a doutrina dos espíritos. Então você, que faz parte dessa corrente de divulgação, por favor, estipule para si mesmo um objetivo. Solicitar a dois amigos que instalem o nosso aplicativo União Rádio Web. E esse aplicativo permitirá a essa pessoa ter 24 horas de contato com a doutrina dos espíritos. Esse artigo que o Alan acabou de ler é um artigo realmente muito esclarecedor e que define para todos nós a nossa postura diante da oração. Quando nós perdoamos, nós entramos em sintonia com a fase boa da existência, com as vibrações sutis e amenas da natureza. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, entrar em sintonia da oração imaginando que a gente guarda alguma mágoa, alguma restrição contra alguma pessoa. Porque o nosso coração, quando ele odeia, quando ele deseja vingança, ele não tem a mágica de mudar um botão e a partir dali se tornar humilde, se tornar harmonioso. É uma questão de vibração natural. O coração, quando guarda mágoa, quando guarda o remorso, quando guarda qualquer coisa com relação ao nosso próximo, nós não conseguimos estar em sintonia com Deus. Então, antes de tentar qualquer contato, que seria inútil se nós não nos despojássemos desse desejo de vingança, desse desejo de ódio, alguma coisa assim, seria inútil essa sintonia. Então Jesus, de uma forma muito clara, nos define para sintonizar com Deus através da oração, perdoai. Ô Luiz, e esse texto, rapaz, sabe que despertou aqui em mim uma reflexão, né? Quando Jesus desce lá do monte, que ele tinha visto o Moisés e Elias, que estavam ali se manifestando mediunicamente, e ele chega lá no pé do morro e os apóstolos tinham ficado ali trabalhando, tinha um menino que eles falavam assim: mestre, nós não conseguimos afastar o mau espírito deste menino. E aí ele vai lá e afasta o mau espírito do menino. E daí os apóstolos o questionam, né? Falam: mas como que você está guardando trunfo na manga e não contou toda a habilidade para nós, né? Como que você conseguiu e nós não? E aí ele fala assim: para algumas classes de espírito é preciso muito jejum e oração. E eu lembrei com esse texto desse processo. A oração é o que ele está falando aqui, para nós praticarmos, né? Quando orardes. E o jejum entraria nesse perdão, né? Entraria na manutenção dessa mente aliviada, essa mente com vontade de fazer o certo, de fazer o melhor, né? Quando a gente fala em jejum, a gente imagina alimentação. Material, né? Mas... e na realidade é sentimento. É jejum de sentimento, né? Jejum de sentimento, sem nenhum sentimento de mágoa, de rancor, de amargura, qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. Então, e esse Jesus como espírito puro, ele não sentia. Isento desse sentido. Então ele estava dando uma dica, falou assim: limpa seu coração. Porque não adianta só você rezar, só você orar, só você pedir ajuda, mas seu coração continua impuro, porque as energias virão você pedindo, você estando com o coração com um monte de porcaria ou não. Só que ela só vai canalizar através de você se esse corpo, esse ser que é você, tiver numa vibração que permita aquela melhor energia. Então, assim, como o Jesus, o Espírito Puro, tudo que ele fazia, quando ele pedia ajuda, toda ajuda que vinha era totalmente passada para aquela ajuda. Por isso ele curava, por isso ele fazia curar milagres tidos na época, né? E daí Kardec coloca, né, que o mais alto grau da mediunidade é intuição. É? Que quando nós nos elevamos, quando nós nos limpamos, quando nós jejuamos de sentimento, nós conseguimos ampliar essa capacidade de intuição. E aí você imagina o que a gente pode fazer. Daí pode fazer igual Jesus, fazer tudo que ele faz e muito mais, como ele deixava o recado para nós. Então, assim, a oração, aproveitando o gancho, eu costumo brincar muito com isso, brincar num bom sentido. Né, que é a única ferramenta que nós temos na desencarnação. Né? Nós desencarnamos, chegamos no plano espiritual, onde eu me meti aqui, onde eu estou. Né? Se você quer ajuda para aquele lugar que você está, você faz uma prece, você faz uma oração. Porque na oração você aumenta o seu padrão vibratório e permite que espíritos que estão à sua volta, que você não está vendo, acessem. E possam te dar ajuda. Tal qual aconteceu com o André Luiz, né? Que fica lá 7 anos. Liga o rádio, né? Liga o rádio. Para ligar o rádio é a oração. Agora, quem que vai lembrar de fazer uma oração ao desencarnar? Só quem tem a prática da oração. Porque se você não tem a prática, você não lembra. Faz igual o André. 8 anos para lembrar. E a serenidade para lembrar, né? E a serenidade para lembrar. Então, é uma lembrança gostosa para começarmos as nossas reflexões. Já está lá postado na nossa página União Rádio Web. Você pode ler, pode compartilhar com os amigos, pode deixar seu comentário, sua pergunta, e nós teremos a maior alegria em aqui tentar responder, em conversar com você. Porque é gostoso para nós que estamos aqui no estúdio dialogar com você que está em casa. A partir do momento que a gente tem um retorno, porque o retorno só acontece quando você nos questiona, você nos pergunta, você nos se comunica, né? Aí nós podemos fazer um programa muito maior, muito mais com o nosso jeito de todos. Nós que estamos aqui falando e você que está escutando, um jeito dinâmico de ser, tá bom? Muito bem. São 9h43, agora nós vamos à prece da nossa querida Terezinha de Oliveira para prepararmos o demais do nosso programa. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. Que é a parte agora mesmo? Muito bem, depois dessa maravilhosa prece na voz da Terezinha de Oliveira. Terezinha, onde você estiver, um abraço para você por deixar para nós tantas pérolas para nossa reflexão. No nosso exercício junto à Vinha de Luz que estamos fazendo semanalmente, hoje separamos o capítulo 35 com o título Que Pedes? Começa com uma citação também de Jesus em Lucas, né? E ele fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E aí Emmanuel comenta da seguinte maneira: que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem as compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados clamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes solicitam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, ouvindando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, pois, cuidadosamente o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez esta noite, pedirá o Senhor a tua alma. E você veja a perfeição doutrinária no texto, né? O que é a alma? Kardec nos responde através dos espíritos que é o espírito encarnado. Então, se você é convidado a desencarnar e é um momento repentino, um momento imprevisível, você tem que estar pronto. E a vida inteira nós temos tempo para nos aprontarmos. A vida é isso. A vida é uma escola onde nós viemos para aprender, para assimilar, para compreender que nós devemos cultivar o tesouro que a traça não rói. Jesus foi tão simples, foi tão singelo, tão perfeito, tão categórico. Cultivai o tesouro que a traça não rói. E às vezes a gente passa a vida inteira e num determinado instante, lá quase na velhice, você aprende. Você compreende qual é o tesouro que a traça não rói. E você começa a aprender qual é realmente o significado da vida. E você se emenda, você, a partir do momento que você compreendeu, você passa a fazer aquilo que você passou a entender como a verdade. E essa vida, não tem problema, pode chamá-la porque ela está pronta. Mesmo aos 80 anos, quando compreendeu, está pronta. Agora, esse cidadão que compreendeu nos 80, talvez nos 60 ele pudesse ter um ataque cardíaco e aí realmente ele teria ido em dívida, porque passou 60 anos e não pensou sobre aquilo, não compreendeu, não assimilou. Isso aí, cada um de nós está amadurecido, se encontra num grau de desenvolvimento para essa compreensão. Então isso é muito compreensível para criaturas que nunca escutaram falar, por exemplo, a respeito do Espiritismo, a respeito do Evangelho. E essas criaturas, então, num determinado momento, diante de uma cena de dor, de alguma coisa, passa a saber que aquilo existe. E quando tem um contato com aquilo, ela se identifica e aí ela compreende e tudo aquilo passa a ter um outro sentido. Nós tivemos uma experiência muito interessante quando vivíamos em São Paulo. Nós tivemos uma pessoa de muitas posses, uma pessoa que tinha poderia ser classificado como um cara muito bem sucedido na vida. E esse elemento bem sucedido profissionalmente tinha todos os bens que ele imaginou ter, ter o conhecimento que imaginou ter, e ele então estava completo, ele estava num estágio que ele podia dizer assim: eu sou um cara bem sucedido. E nesse estágio de bem-sucedido, ele entrou num processo depressivo, por uma razão muito simples. Ele parou para pensar e pensou exatamente isso: meu Deus, eu consegui tudo o que eu queria na vida. E agora eu estou entendendo que nada disso importa, nada disso tem significado. Meu Deus, ele se frustrou, ele entrou num processo, e normalmente esses processos de frustração, eles oportunizam, porque o Kardec colocou que nós todos vivemos cercados de espíritos. Então esse processo que você entra de frustração oportuniza que algum espírito infeliz, aquilo que vulgarmente o povo chama de encosto, por sintonia, ele se instala. E aí esse processo começa a entrar para uma depressão. Começa a entrar num processo de deterioração. E esse moço, ele foi aconselhado por alguém que procurasse uma pessoa que ele conhecesse do Espiritismo. E aí, aliás, inclusive, quem o indicou foi uma psicóloga. Uma psicóloga falou para ele, disse assim: olha, eu acho que o seu caso, né, se você não tem nenhum amigo, espírito, ele lembrou de mim. Aí ele nos procurou, nós conversamos, e ele então contou a sua história. E aí quando ele contou, que ele disse assim: Luiz, eu imaginava que eu tinha chegado no ápice da minha vida, que eu estava... E quando eu vi que aquilo não era nada, ele disse assim, eu entrei num processo depressivo. Ele assim: meu Deus, que frustração, que engano. Rapaz, nunca foi tanta covardia tirar um elemento desse estado depressivo. Eu comecei dando Paulo Estevão. Ele leu Paulo Estevão, devorou Paulo Estevão. Leu Problema do Ser, do Destino da Dor. Leu No Invisível. Leu Espiritismo e Cristianismo e Espiritismo. Saiu. Se tornou um homem realizado, mas consciente que todo aquele realizado dele era zero participação por tudo que ele tinha conquistado de bens materiais, mas era 1000% de participação do que ele descobriu, o que era o tesouro que a traça não rói. É, às vezes a gente imagina a felicidade como um local de chegar, né, Luiz? Então o rapaz fala assim: não, quando eu casar eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver minha casa e casar eu vou ser feliz. Não, quando tiver minha casa eu casar e tiver filho eu vou ser feliz. E aquilo vai acontecendo na vida e aquilo não chega à felicidade. Então ele vai criando outras metas, né? É, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu tenho um amigo, eu acho que eu já comentei aqui na rádio, que ele é viciado em carros. Então ele compra um carro e ele vai lá, porque o gosto dele é mostrar o carro que ele comprou. Ele vai lá em casa, olha aqui meu carro, olha que beleza. E eu às vezes não sei a marca, porque eu não sou ligado nessas coisas, não sei ligar o carro. Outro dia eu não sabia ligar. Ele: mas você é um Jacu? Eu não ligo para essas coisas, né? Eu preciso de um carro, é diferente de eu desejar, né? Aí ele: não, mas agora você vai dar uma volta, você tem que dirigir, eu tenho que dar uma volta para, né, ver que carro que é o dele. Damos a volta ali, eu dou uma volta rápida, porque aquilo ali para mim é só para alegrá-lo, né? Paramos em frente de casa novamente, ele fala assim: você precisa ver o próximo carro que eu vou comprar. A felicidade dele durou o instante dele me mostrar o carro. Acabou. É que nem desembrulhar o presente, né? É que nem é a criança que abre, olha pra, e daí vai brincar com o brinquedo antigo, porque é tanto brinquedo, é tanta coisa. Então, assim, o foco que muitas vezes nós dedicamos à vida... É um foco falso, né? É um foco... não estamos usando o fake news, né? A gente fica atrás de fake vida, né? A gente fica atrás de uma vida falsa, de uma vida de ilusões, né? E vem a pergunta, que pedes à vida, amigo? Estamos numa oportunidade reencarnatória de evolução do nosso espírito imortal, né, Luiz? Alan, eu vou aproveitar, vou te dar um conselho com relação a esse teu amigo. Fala para ele que assim como ele tem com carro, você tem com livro espírita. E aí você diz, olha, assim como você faz, que você faz eu dirigir o teu carro, eu quero que você leia um livro espírita. Eu já dei uns três para ele, mas deve estar lá calçando algum carro dele lá, meu cara, porque não vai acontecer isso, meu Luiz. Então a gente tem que sempre estar lembrando o que... estamos pedindo a vida. Outro dia o rapaz falou para mim assim, nossa, eu peço tanta paciência, rapaz, mas cada dia fica mais difícil. Eu falei, é porque você está pedindo a coisa errada. Você acha que você pede paciência, a paciência vem pronta? Vem o perturbado do seu lado para você desenvolver a paciência, né? Você tem que pedir ao contrário, pede pelos perturbados que te tiram a paciência, para te ajudarem a recompor essa paciência, porque você nunca teve. Ninguém perde o que não tem. Você não ia perceber o perturbado do seu lado, porque todos nós temos, se você tivesse mais paciência. Né? Então, quando manda o perturbado, ele manda de volta, né? Manda de volta. Senhor, você tira esse cara daqui. Então, você quer ou não quer? O que você está pedindo? Aprende a pedir, né? O que você está pedindo? Da mesma forma que tem gente que às vezes tem muito dinheiro... e reclama de ter muito dinheiro, porque como seu amigo aí que tinha tudo e não sabe o que fazer com aquilo tudo. Tem um outro que nada tem e queria tudo, mas o nada ter para ele é o melhor, porque ele com dinheiro seria um perturbado, né? Porque às vezes você tem lá, por exemplo, vamos pegar o caso de Hitler, enquanto ele era lá um pobre coitado, um pintador frustrado lá, um pintador que eu estou dizendo, porque ele não era um pintor de quadros, ele era um mero fraquinho, né, pintor de quadros, e ele ficava lá ao lado e não incomodava muita gente. Quando deram poder para o cidadão, olha o que o cidadão virou. Então nós temos que entender que o que nós precisamos na vida é evoluir o nosso espírito imortal. Se você se autoconhecer e perceber que você está sendo invejoso, para usar um dos termos que está aqui, começa a mudar, começa a agir diferente, começa a se comunicar diferente com o outro. Se você tem uma ambição desmedida, passa a ter menores ambições. É difícil, às vezes, mudar um padrão, um comportamento. Mas em vez de você desejar 1 milhão, passa a desejar 100 mil. Depois você começa a desejar 10 mil até que você começa a não desejar nada. Mas faça o processo de transformação. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações e pela sua transformação moral. Então é um esforço nesse sentido. Ninguém, quando lê um texto desse, tem que acabar o texto e falar assim, nossa, eu passei nesse texto. Não é uma prova de como você está ou não. É uma dica de como você mudar o seu comportamento. Então, olha só. Falamos hoje de quando orardes e do que pedes. Elas se somam, né? Você, na oração, está pedindo apoio. E o que você está pedindo só acontece se você estiver em oração. Então, junta essas duas coisas. Mas lembra que para orar, você tem que ter um jejum psicológico para pedir com perdão, sem culpa. E para você poder saber o que pedir, você tem que orar e pedir a Deus que te dê lucidez, né, para te ajudar na autocompreensão, no autoconhecimento e ajudar na sua transformação. Muito bem, são 10 horas da manhã do dia 25/11/2018. Estamos na nossa União Rádio Web diretamente do nosso estúdio em Piracicaba. Estamos com 31 ouvintes conectados conosco em várias cidades. Nós estamos aqui contando pelo menos 17, 18 cidades, né? Então é uma alegria tê-lo conosco. Mais uma vez os convido a apertar o botão da direita, lá em cima tem três esquinhos, você clica e ali você tem como convidar um amigo, compartilhar com um amigo, você pode compartilhar no seu WhatsApp com os seus amigos que você acredita que vai ouvir. Se cada um que está nos ouvindo agora convidar dois amigos, dois especiais, pensa em dois que você gosta, eles vão criar essa corrente conosco agora e nós vamos aumentar esta nossa ligação com vocês. O Luiz já estava ligando dele aqui, convidando mais dois amigos no ar, né? Então vocês perceberam que isso está sendo feito aqui no próprio estúdio para nossos amigos. Então faça para o seu também, vamos criar essa corrente maravilhosa que sempre nos impulsiona, sempre nos deixa felizes. Quando estivermos em mais de dois ligados a Jesus, Ele está conosco. Não só ligados fisicamente, ligados nas ondas do rádio, nas ondas da internet, também estamos ligados e Jesus também está conosco. Muito bem, começamos agora o segundo bloco do nosso programa. Nesse segundo bloco, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Esse bloco é dedicado às obras de Allan Kardec. Nós já passamos duas vezes pelo Evangelho, duas vezes pelo Livro dos Espíritos, uma vez pela Gênesis inteirinha, e agora estamos no Céu e Inferno. Provavelmente quando esta aqui acabar, eu estou querendo sugerir aqui, já vou deixar a sugestão para o Luiz ir pensando, da gente falar em obras póstumas, viu, Luiz? É um texto pouco lido, ou no que é o Espiritismo, que é outro livro do Kardec. Se você não leu ainda, é um livro fino, mas com conteúdo maravilhoso. Eu costumo falar que ele é o primeiro livro para você ler, é o que é o Espiritismo. Porque aquele livro ele vai te despertar para as outras obras de Kardec. É maravilhoso. Então são obras da nossa codificação, obras que estruturam o nosso conhecimento filosófico, moral, científico. E hoje nós estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes. E hoje vamos começar em homenagem ao nosso querido André, que está aqui com a gente, né? Porque o nosso André aqui é o André Sanson. Então o espírito que nós vamos ler aqui no texto é o Sanson, né? Ele traz para nós um texto. Olha só, ele é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Vai ver que a reencarnação o antepassado das suas espíritas. Faleceu a 21 de abril de 1862. Dava tempo de se reencarnar. Dá sim, cara. Depois de um ano de atrozes padecimentos, Jesus, prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil da nossa sociedade, poder eu prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte e que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e na época de uma nova encarnação, ideia que de há muito me preocupa. Arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus, muito cedo e presunçosamente, um estado corporal no qual eu não possa justificar a divina bondade, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na Terra ou em qualquer parte, desde que naufrague. Para satisfazer o desejo, evocando o mais breve possível após seu falecimento, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária. Vamos parar aí? Vamos. Você vê quanta informação doutrinária, né? Ele coloca, primeiro, uma consciência, né? Que eles evoquem o mais cedo que puderem, né? Quer dizer, então ele tinha consciência que ele era uma pessoa que vivia de uma forma condigna e sabia que no seu despreendimento ele estaria livre para se comunicar num breve espaço de tempo. Ele não iria ficar em estado de não poder se comunicar, porque ele tinha consciência da vida que ele levava. E aí depois ele coloca que se ele estiver errado, né? Então, nos ensaios que eles fizessem para evocá-lo, então nos mostra exatamente isso. Nós podemos evocar espíritos e não sermos bem-sucedidos. Agora, nós temos que fazer tentativas, né? E ele menciona aí, ensaios de me evocar e não for bem-sucedido porque eu esteja enganado quanto ao estágio que eu estarei, né? Então, que peçam que Deus me ampare na erraticidade para que eu possa reunir condições de me melhorar, né? Então você vê quanta informação. E isso era uma coisa que se fazia de uma forma rotineira. Essa evocação que nós tratávamos lá no céu e no inferno, que Moisés proibiu, tal, é exatamente isso. E isso, Alan, hoje nós paramos de fazer. Nós não fazemos mais. E é uma coisa que Kardec tentou continuar. Kardec propôs à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que eles continuassem a fazer o trabalho que ele iniciou no Livro dos Espíritos. Ele propôs que na associação eles apresentassem questões que eles elaborariam antes, né, de assuntos não resolvidos. E aí cada casa espírita participante da sociedade levaria para que os seus mentores pudessem responder as questões. Mas foi um trabalho que Kardec nem começou. Ele sozinho fez o Livro dos Espíritos, né? Com os espíritos e os médiuns, mas iniciativa própria. Agora, quando foi para trabalhar em colegiado, ele não conseguiu. Imagina se todos fizessem o que Kardec fez, a força que teria isso. Mas não, ele não encontrou eco. E não encontra até hoje esse eco, né? Porque exato. Até hoje nós não fazemos a continuidade desse trabalho. Exatamente. Né, eu, quando fui presidente da USE, não sei se você se recorda, eu mandei para as 30 casas espíritas de Piracicaba e região essa proposta de continuarmos aquilo que Kardec fez. Eu recebi das 30 cartas que mandamos uma resposta de uma casa que dizia que era uma ótima ideia, mas eles não tinham médios de incorporação para fazer o trabalho. Então você vê que interessante. Que dificuldade que dificuldade. Era. E é engraçado você falar isso, porque há duas semanas atrás eu estava dando uma aula no COEM e estava falando o mesmo assunto, da mesma maneira. Eu falei assim, olha, é porque a gente estava falando das evocações, né? Eu falo assim, olha, as evocações foi mistificado no próprio movimento espírita que a gente não devia fazer. Mas é uma mistificação de falta de conhecimento. Porque o processo da codificação foi todo ele feito em cima de evocações. Então, se não fosse a evocação, nós não teríamos a doutrina, os conhecimentos que Kardec nos trouxe. Olha aqui, ele evocando um espírito amigo que se dispôs a isso. Mas ele, na Revista Espírita, você encontra evocações de suicidas, evocações de uma série de pessoas, tudo aquilo que despertava no Kardec uma dúvida: ué, como será que ele está? Como será que foi? Por que será que aconteceu? Ele ia lá e evocava. Nem todos apareceram. Isso, nem todos tinham condição de se manifestar. Esse mesmo que pula na frente de um trem, aparece um espírito que o está auxiliando, não o espírito que suicidou. Falando que ele não tem condições por conta disso, por conta daquilo. Explicando, né? Mas aparece. Vai lá o espírito se manifestar. Então, hoje, imagina... Kardec já desencarnou há 160, 150 anos atrás. Imagina quanto de coisas aconteceram tecnologicamente, moralmente, quantas emoções nós tivemos após Kardec. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tivemos tantos acontecimentos. Nós não fazemos a continuidade do trabalho de Kardec, porque se nós fizéssemos, nós estaríamos hoje não com a doutrina de 150 anos atrás, que é maravilhosa, mas estaríamos com a mesma doutrina atualizada para ampliada, os dias de hoje, ampliada. O que nós teremos o cuidado de fazer é exatamente observar aquilo que Kardec deixou como regra, a base. Né? Então, por exemplo, Kardec, eles evocaram, só para se ter uma ideia, né? Se tem no movimento espírita assim, um chavão ou um paradigma que o suicida ele não tem condições de se comunicar no mínimo 2 anos, alguma coisa assim se fala. Eles evocaram uma mulher que o filho morreu e a igreja ensinava que as pessoas boas iam para o mesmo lugar. O que a mulher fez? Não teve dúvida. Sim, se matou. Aí eles evocaram essa mulher para saber dela qual foi a reação. E aí ela coloca, ela diz assim: a igreja me ensinou que iríamos para o mesmo lugar. Então não tive dúvida. Ele foi por morte natural, eu me matei para me encontrar com ele. E aí o que você descobriu? Ah, eu descobri que nós não podemos tomar essa decisão, que é só Deus que pode fazer. Então eu, infelizmente, não fui para o mesmo lugar, estou impossibilitada de vê-lo. Então você veja, a evocação se deu alguns dias depois. E ela se manifestou, não foi através de mentor, não foi através dela pessoalmente, né? Mostrando que dependendo da causa, dependendo da intenção, o suicídio tem vários significados. Então, é aprendizado através da prática. E é o princípio científico. Como é que a ciência faz? A ciência repete as experiências e classifica. As experiências nesse sentido, acontece isso, né? Então, Kardec fez a mesma coisa. Então, que lição se tira disso? O suicídio, ele quando é de forma não intencional, no sentido de ser mal orientado, não tem o mesmo efeito que um suicida que quer por ter uma vida para eliminar os problemas da vida. Entendeu? Quer dizer, nós aprendemos como? Aprendemos com a experiência daquele que morreu, viveu a experiência e volta para contar. E isso o que é? Prática. Isso é teste. Isso é experiência que o laboratório faz. E Kardec fez exatamente isso na Revista Espírita. A Revista Espírita era um laboratório onde Kardec fazia as experiências através dos questionamentos, exemplos que ele recebia. Ele jogava na Revista Espírita e esperava a confirmação daquele acontecimento, daquela experiência. E quanta riqueza tem em você ler a Revista Espírita, se você ainda não leu... Me perdoa, né? Mais uma coisa. E Kardec não tinha WhatsApp. Não tinha um e-mail. Não tinha telefone. Não tinha telefone. Não tinha nem caneta esferográfica. Era tudo na carta. Era tudo na carta. Era tudo bico de pena. E a carta era transportada a cavalo. Puta vida, rapaz. Olha, inclusive alguns espíritos o alertam para ele segurar um pouco aquela avidez do trabalho, porque ele ficava respirando a luz do querosene, a fumaça do querosene no lampião a noite inteira. né? E fala assim, ó, você tem que, né? Maneirar, né? Mas ele não maneirou nada, ele apertou o acelerador e foi embora, né? É, quando ele escreveu o Evangelho, por exemplo, o Evangelho dos Espíritos, está lá na Revista Espírita, pediram para ele se isolar um pouquinho para inspiração. Então ele se afasta um pouquinho, passa uns dias organizando o Evangelho com inspiração. Então ele teve um cuidado e teve um suporte nesse trabalho que você... hoje se fala muito em making of de filme, né? É o que está por trás de um filme, como que ele foi produzido, onde que ele foi filmado e tal. Se você quer saber o making of do Espiritismo... Os bastidores de um filme. Vai ler Revista Espírita. Isso. Aí ele vai contando passo a passo. Ele antecipa artigos que vai ser publicado, por exemplo, na Gênese. Você vai encontrar lá na Revista Espírita. É uma leitura extremamente importante. Existem pessoas que não conhecem a Revista Espírita. É uma coleção de 12 volumes, custa muito barato, né? A editora Boa Nova, ela está editando toda a Revista Espírita novamente. Então é uma coleção que é a história do Espiritismo. O Kardec escrevia um jornal todo mês que constitui exatamente a Revista Espírita. Então nós vamos conhecer o Espiritismo nos seus movimentos diários, onde aí nós vamos conhecer tudo sobre o Espiritismo. E é uma leitura muito boa, cheia de experiência, cheia de informações, que nós podemos dizer assim, eu conheço a base da doutrina espírita. E falar sem especular, né? Falar realmente do que você estudou, do que você conheceu. Muito bem, são 10 horas e 17 minutos. Agora chegou numa hora divertida do programa, que é a hora da música de boa qualidade. Quer dizer, se é de boa qualidade, eu não sei, né? Mas o Luiz que escolheu, eu não sei nem que música que ele escolheu. Eu não vou fazer propaganda antes de ver a música. Eu acho que já faz uns 4 anos que eu venho tocando essa música, ninguém reclamou ainda, né? Ai. Vai repetir a mesma música. Vamos lá, Andrezão, solta pra nós a música que o Luiz escolheu pra hoje, pra gente falar mal dele depois. O Luiz se safou nessa, não tem como eu falar mal dele quando ele coloca Chorinho, ainda Altamiro Carrilho, tocando Tico-Tico no Fubá e Os Pintinhos. Esse momento da música brasileira é fantástico. Eu não sou um profícuo conhecedor de música, mas eu, como um escutador de música, né, que eu sou, o Chorinho, para mim, ele mexe com a minha alma. E vem aí atrás, Alan, o Rafael Beck, moleque de 17 anos, e o Danilo Brito, que é um outro moleque, já é mais antigo, de 25 anos mais ou menos. A gente tem bons músicos, a gente precisa escolher o que escutar e parar de escutar os pacotes que a rádio e a televisão impõem para a gente. Escolham boas músicas. A inspiração destas músicas que colocamos no programa vem aqui do nosso amigo Luiz. A gente sempre brinca que é a música de boa qualidade, e é mesmo. Mas não é à toa essas músicas. Essas músicas, elas pretendem elevar a alma. A arte estética, procurando o belo, nos conecta a Deus. Então, se você quer se conectar a Deus, você não precisa só ler, né? Vamos investir um tempo nesse assunto que você levantou, Alan? Vamos. Porque, inclusive, a doutrina espírita está sofrendo essa influência. As rádios, elas podem, por questões econômicas, por interesses, impingir pacotes. Mas vai impingir pacote em cima de negro preguiçoso ou a massa que sintoniza na rádio e deixa tocando o dia inteiro. Agora, quem tem bom gosto, vai lá, escolhe a sua música hoje. É a coisa mais fácil do mundo. A tecnologia, Alan, te permite montar um CD do jeito que você quer. Você monta um CD com 30, 40 músicas escolhidas por você e escuta aquilo lá a hora que você quiser. Então nós temos que deixar de ser preguiçoso e fazer esse movimento contrário à massificação, que quer emburrecer o povo para dominar mais facilmente. Então, com relação à doutrina espírita, também está acontecendo a mesma coisa. As editoras estão empurrando goela abaixo, novidades, comunicações mediúnicas. Eu já escutei médium comentando assim que a editora fica cobrando dele mais uma produção porque o pessoal está comprando. Então isso é uma coisa muito séria. Nós temos, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano. Esses autores, você não encontra quase edições desses autores. Você vai encontrar em biblioteca espírita. Agora, nós, inclusive nós palestrantes, temos que ter uma responsabilidade muito grande. Nós temos que, da frente, da tribuna, estar em constante pregação, no sentido de que as pessoas procurem esses autores. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra outro dia na União, e eu falei de novo de Leon Denis, e depois uma moça, ela me procurou e disse assim: olha, eu já li o Leon Denis, que o senhor me falou lá atrás. E eu disse: o senhor tem razão, é uma obra maravilhosa. Então nós temos que, da forma melhor que a gente puder, leiam autores clássicos. Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, são autores que nos passam conteúdo. E não são obras que comercialmente têm sucesso. Então as editoras estão deixando para trás. Infelizmente, se publica aquilo que vende. E aquilo que vende nem sempre... por exemplo, existem muitos autores espíritas, ou melhor, espiritualistas, que usam o nome do espiritismo para publicar o que querem, até com editoras próprias, que investem muito dinheiro em propaganda. E aí a pessoa menos avisada, ela vai na propaganda do livro e não vai no conteúdo do livro. Então a gente tem que procurar, antes de ler essas experiências novas aí que surgem no movimento sem a generalidade concordante de Kardec, conhecer a doutrina. Porque se você conhece a doutrina, só esse termo que eu acabei de citar, Kardec adotou a generalidade concordante na publicação das suas obras. O que era isso? Ele perguntava a mesma pergunta para centenas milhares de centros espíritas, médiums. Ele mandava cartas escritas à mão, gente. Não tinha nem mimeógrafo para copiar para ele. Era à mão, uma a uma. Ia para centenas de médiums. Eles devolviam as respostas daquela pergunta. Ele lia todas. E somente aquelas respostas que foram de uma generalidade concordante, ou seja, a grande maioria absoluta das respostas foram dentro de um mesmo sentido, de um mesmo conteúdo, é que ele fez constar do Livro dos Espíritos. Nunca foi colocado de qualquer jeito uma resposta. Opinião isolada. Nem dele. É. Quando é a opinião dele, ele deixa claro. Eu penso que ele deixa claro as palavras dele. Ou seja, nós precisamos estudar de verdade as obras básicas para poder ter um espírito crítico. Isso que você está falando, eu vou te falar um exemplo que é categórico nesse sentido. O Vademecum ficou sem editar durante 7 anos. Houve uma frustração, uma edição que foi tentada com uma editora, e aí ela enrolou durante 3 anos e não quis editar. E colocamos com a Boa Nova. Quando a Boa Nova soltou a nona ou oitava edição, alguma coisa assim, que foi depois de 7 anos, o Vademecum estourou na Boa Nova, porque muita gente queria comprar. Aí ele entrou nos mais vendidos. Quando eu olhei na estante virtual, estava cheio de Vademecum novo lá para vender. Aí eu matei a charada. Como ele entrou nos mais vendidos, uma porção de gente leitora de romance comprou o Vademecum. E aí, quando viram que é um livro de pesquisa que não tem nada a ver com romance, venderam para o sebo. Então você vê como é a coisa. Pessoal vai compra na onda. Compra desavisado. É isso compra aí. Desavisado. Compra desavisado. Não os vai mais lá. Vendidos vão dizer, é sucesso. É? Por exemplo, eu vou dar uma dica para você que quer comprar um livro. A Amazon, ela disponibiliza as primeiras páginas do livro para você acessar antes de comprar. Então você entra no site, procura, pesquisa o livro. A grande maioria, eles têm uma quantidade de livros lá enorme. Você clica em cima da foto do livro, vai abrir as primeiras páginas do livro. Então você lê, você entende o conteúdo, e se aquela leitura te desperta vontade, aí você adquire o livro. Então, assim, faça essa busca, analisa, mas leia bons livros. É só assim que você vai poder desenvolver um espírito crítico para poder estruturar esse conhecimento espírita com você. Bom, muito bem. São 10 horas e 30 minutos. Estamos aqui agora aptos a começar a última parte do nosso programa. Vai passando a hora, né, gente? A última parte é dedicada ao estudo da Terezinha de Oliveira. E o que eu vou fazer hoje com o estudo da Terezinha de Oliveira? Eu vou voltar lá no começo do livro. Tem um sumário e depois ela explica alguns conceitos, né, do porquê desse estudo. Então ela vem falando aqui espiritismo e estudos bíblicos. Ela fala da Bíblia, fala do espiritismo. E eu vou ler um trechinho aqui, daí o Luiz comenta, a gente vai fazer o comentário. E depois eu leio um segundo. E esse aqui que eu vou ler, ele tem um subtítulo com o nome Um Ponto de Contato entre os Cristãos. Conhecer o conteúdo bíblico pode representar para o espírita um melhor relacionamento com os profitentes de confissões religiosas que estão muito apegadas às Santas Escrituras, entre aspas, e acreditam ter em todos os seus livros e passagens a palavra de Deus, também entre aspas. Se o espírita souber evidenciar que existe concordância entre ideias básicas da Bíblia e a doutrina dos espíritos, concordância que se faz integral quanto à mensagem evangélica, talvez consiga superar as barreiras que o preconceito religioso ergueu. E em sendo propícia a oportunidade, até mesmo os pontos de maior divergência no entendimento das teses bíblicas poderão ser objeto de uma fraterna e esclarecedora troca de ideias em que se ofereçam ao interlocutor os enfoques e explicações espíritas que ele aceitará, se quiser e puder. É, então você veja isso que a Terezinha coloca de uma importância fundamental. Fundamental. Normalmente, nós falamos a um público que veio, ele é oriundo das igrejas, ou igrejas católicas ou igrejas protestantes. Uma das regras de comunicação é você identificar com o seu público as áreas comuns do conhecimento. Então, quando você fala de versículos bíblicos, você está falando de uma área comum de conhecimento com todos aqueles oriundos das igrejas cristãs. Então, quando você menciona, por exemplo, você vai falar de reencarnação. Você menciona aquela passagem de que João Batista veio e não o reconheceram, morreu. Você não precisa fazer mais referência nenhuma. Qual o contra-argumento que vem? É, exatamente. Explica então, você de outra maneira. A reencarnação dita de uma forma tão clara quanto na volta de Elias, na figura de João Batista, é a coisa mais nítida do mundo. A ponto de alguns familiares, né, evangélicos que começaram a discutir comigo, eu nunca gostei disso, mas às vezes eles começam a provocar e aí eu não aguento, aí tem que enfiar a espada mesmo assim, no, aí eu coloco aí o argumento deles. Ah, essa parte eu não sei. Eu não domino, vou perguntar para o meu pastor. Aí entra o segundo argumento. A Terezinha colocou as santas escrituras, entre aspas, porque o Espiritismo não conhece, não considera não conhece a Bíblia como um livro sagrado. Ela sabe que foi escrita dentro de tudo quanto é escrito, que sujeito a falhas, sujeito a erros. Agora, os cristãos não. Eles dizem e eles têm a Bíblia como santo, como uma coisa sagrada. Ora, uma coisa sagrada não admite discussão. Aquilo é sagrado, ponto. Engula do jeito que está. E aí meu argumento é justamente isso. Espera um pouquinho. Não é sagrado? Não diz que João Batista voltou, né? O Elias voltou no corpo de João Batista? Por que agora deixou de ser sagrado? Por que agora você tem que interpretar? Isso aí é taxativo. Entende? Então, racionalmente, não existe discussão, não existe capacidade de se discutir, porque é uma coisa muito, muito, muito clara, muito nítida, né? O Paulo, eu estou me esforçando aqui para tentar lembrar da frase. O Paulo tem uma frase que eu passei a minha vida de presbiteriano inculcado com aquela frase, e ele diz assim que a questão, o pecado, o salário do pecado é a morte. Meu Deus, aquilo lá inculcava na minha cabeça. De que, o que será isso? O salário do pecado é a morte. Quer dizer, a remuneração do pecado é a morte. Como todo mundo morre, todo mundo é pecador. Aí, a doutrina espírita, ela veio me informar que você, à medida que você se aperfeiçoa, você não precisará mais reencarnar. Olha que lucidez, que clareamento nessa frase de Paulo. Quando nós não precisarmos mais reencarnar, é porque nós estamos isentos do pecado. E podemos ainda ampliar, né? Porque o desencarne vai te colocar na região mental que você está. Então, se você é um pecador, vamos usar o termo, a morte vai te apresentar o salário que você ganhou da vida que você teve. Da mesma forma que você for para uma região mais elevada, é a sua remuneração. Ela é vinda diretamente com o seu... Como do Cristo. Você plantou. Como do Cristo. Quando foram tocar nele, o que ele falou? Não me toques. Eu ainda não fui ao Pai. É isso que você está colocando? Exatamente. Né? Aquele entendimento, eu ainda não fui ao Pai. Né? Estão colocando exatamente, aquele espírito puro desencarnou direto. Direto, não tem nada de passar por aqui e por ali. Agora nós, enquanto pecadores, umbral. Né? Porque vamos lá receber o salário. Olha, eu vim aqui pegar a vida que eu levei. Isso aí, vem aqui me pegar a remuneração da vida que eu levei. Essa remuneração como é? Choro e ranger de dentes. Aí vai depender de cada um, né? Exatamente. Mas é muito interessante porque eu tenho um cliente que é evangélico. E quando ele me perguntou um dia, muito tempo atrás, o que eu era, eu pensei assim, falei, eu estou num trabalho aqui, estou na minha parte comercial da minha vida. Se eu falo que eu sou espírita, assim, de chofre, eu vou quebrar com ele um contato, ele pode criar um preconceito comigo e a gente não ter a chance de se conhecer. Então eu falei para ele, sou cristão, eu não menti. Omiti uma parte da minha... Não disse tudo. Não disse tudo, mas não menti também, né? Falei, eu sou cristão. Ah, que bom. E ele me contou coisas do evangelho, da Bíblia, não sei o quê. E assim nós fomos desenvolvendo uma amizade. E eu sempre, como sempre, li as escrituras, sempre passei por essas visões. Sempre gostei de... Eu li a Bíblia, eu peguei Marcos, pelo menos Marcos, Mateus, Lucas e João. E hoje... aconteceu o que eu fazia. Eu fui buscando em Emmanuel comentários de cada salmo. E hoje já tem publicado esses livros pela FEB. Você compra por cada evangelista. Então você vai lá, tem lá o de Marcos, em sequência, conforme está a publicação dos salmos, das passagens, dos versículos. E esse livro tinha sido publicado por um amigo meu de... no interior de perto, a 20 quilômetros de Curitiba. É bibliografando os evangelhos. Então, e aí foi muito gostoso, porque aí você vai lendo a visão de Emmanuel, você pode procurar Kai Barshuta também, que é um outro fantástico, a mesma Terezinha que nós estamos falando aqui, e faz um entendimento ampliado daquele versículo. E eu sempre busquei fazer isso, então as conversas com esse meu amigo, é o que ela está falando aqui, foram criando pontes, né, entre nós dois. Um dia ele perguntou assim, Alan, qual a designação da igreja que você frequenta? Eu falei, eu não frequento igreja. Não, você tem que ir numa igreja. Eu falei, não, eu frequento um centro. Eu sou um centro espírita. Ele arregalou dois olhão assim e ele falou, não é possível, Alan, você não é espírita. Eu falei, por que não? Você é cristão. Eu falei, todo espírito é cristão. Então eu tive a oportunidade de desmistificar com ele. Primeiro não que... você provou. Primeiro depois eu provei. Você falou. Então, não que ele me trate totalmente perfeito hoje, mas ele aceita que eu seja espírita, né? Até o último ele argumento. Mudou o conceito dele de espírita. Não, o último argumento que eu usei com ele foi engraçado até. Posso compartilhar aqui porque nós estamos entre espíritas, né? Ele falou para mim assim: Alan, você está. No meio do... você tem que sair de lá do espiritismo. Eu falei, por quê? Não, porque lá é só gente ligada ao diabo. Aí eu falei, mas meu amigo, e quem que vai resgatar aquelas almas para Deus? Ele falou, como assim? Eu falei, não, precisa de alguém, então, se eles estão com o diabo, de resgatar para Deus. Você acredita que eu estou com Deus? Sim, por isso que você tem que sair de lá. Eu falei, não, por isso que eu tenho que continuar lá, para resgatar almas para Deus, porque lá o trabalho difícil, é lá que os católicos o trabalho vão tomar fácil, parte. O trabalho fácil é ficar na igreja onde todo mundo já está cristianizado. Lá eu tenho que fazer o trabalho difícil. Nossa, ela pensando assim, realmente, você está num lugar difícil mesmo. Não, então continue lá. Aí qualquer dia você chama ele e diz assim, olha, eu estou precisando de gente lá para ajudar. Vamos lá, toma um passezinho que você começa. Mas não vai ter muito jeito, né? E ela continua nessa introdução falando um outro capítulo que ela chama A Bíblia Citada na Codificação. Eu não vou ler esse texto inteiro, mas eu vou ler alguns textos, alguns excertos desse texto. Sabe onde eu estou lendo? Para você que quiser acompanhar, eu entrei na Amazon, puxei o livro Estudos Espíritas do Evangelho, abri o começo, como eu estava indicando para vocês, e estou lendo dele. Então vocês podem acompanhar lá. E lá nesse texto ela fala assim, aonde, né, nós encontramos na codificação. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos, Kardec esboça a tendência de fazer a conotação dos ensinos dos Espíritos com os da Bíblia. Quando, por exemplo, tece considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, no final do capítulo 3 da primeira parte. Quando alude a expulsão de demônios mencionada no Evangelho, que até nós citamos hoje na questão 480. Ou nas respostas dos espíritos instrutores a exaltarem Jesus e sua missão divina de revelar aos homens as verdadeiras leis de Deus. Então, o que ela está apontando? O Livro dos Espíritos cita a Bíblia. Livro dos Médiuns também cita. A evocação dos espíritos, que nós falamos hoje, as aparições e manifestações deles, a ação obsessiva que podem exercer sobre os encarnados, fatos em contradições nas páginas da Bíblia, recebem de Kardec as luzes da doutrina espírita e são retirados do campo do maravilhoso e do sobrenatural para a realidade da existência de dois mundos. Na Gênese, os fenômenos tidos por milagres são explicados com lucidez. Olha que resumo bacana que ela fez aqui. Irracionalidade por Kardec, o céu e o inferno, que é esse que nós estamos lendo aqui no nosso programa agora, a situação dos espíritos no além-túmulo, como hoje nós comentamos aqui, dos espíritos felizes, qual é o estado. Em obras póstumas, ainda as apreciações de Kardec relacionadas à Bíblia, quando aborda o caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos, ou a fazer seu estudo sobre a natureza do Cristo. E na Revista Espírita também é frequente Kardec utilizar de várias e várias citações. Então, olha que riqueza que é o estudo de um livro desse da Terezinha. Eu cataloguei no Vadimeco todas as referências bíblicas que tinham uma ligação com o Espiritismo. Então, quando você, por exemplo, vai lá no Vadimeco e vê tudo que eu cataloguei da Bíblia, aqueles que eu me deparei, né? Naturalmente, não é um trabalho perfeito, mas você pega o que Kardec fez, o que eu fiz e junta tudo, realmente fica um trabalho completo. E você nunca vai encontrar tanta referência ao Espiritismo como tem na Bíblia. Deixando assim, quem leva ao pé da letra o estudo bíblico tem que explicar algumas coisas. É isso aí. E infelizmente, eles não têm explicação porque não têm o conhecimento espírita. E o conhecimento espírita, ele tem que ter racionalidade, né? Então, te explica o texto bíblico e explica a razão por qual o Espiritismo linka as duas coisas. Então, tem sentido, né? Olha uma citação de Allan Kardec que ela nos traz, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, objetivo desta obra. Ele fala assim: muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, tal qual o exemplo que você deu aqui, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Ou seja, Por que o Espiritismo é dito como consolador? Porque ele é a chave de entendimento. Isso aí, do que tem já um foi link. Dito. O link do cristianismo e espiritismo é fácil. E quando você acha esse link, você cada vez se convence mais que é o consolador prometido por Jesus. Sabe que eu, como estudante de filosofia, eu sempre busco pontos chaves de cada autor para poder fazer a compreensão. Porque senão você não entende o contexto que ele escreveu, você não entende o ambiente que ele estava, ou a ação cultural da época e social que ele sofria, por que ele escreveu aquilo. Então, são chaves para você entender aquele ensinamento. Um ponto que o Espiritismo e muita gente não compreende é aquela questão dos convulsionários, que Kardec fala, e ninguém, às vezes, não conhece a história da França, que aconteceu, e foi um fenômeno que aconteceu de caráter geral, e Kardec aborda porque viveu na época e é contemporâneo daquilo. Né? E daí as pessoas leem, mas por que ele escreveu isso? Não, escreveu porque ele estava esclarecendo os acontecimentos da época para aqueles contemporâneos dele. Né? Então a gente precisa entender que se eu quero ler a Bíblia, o Evangelho, com a chave do Espiritismo na mão, com o entendimento, com os conceitos, com a filosofia espírita, ele abre explicações, abre reflexões. Então, ler só de forma cega esse texto limita o entendimento, limita tudo aquilo que você poderia tirar de lá, né? O maior exemplo prático disso, você lê a vida de Paulo na Bíblia, e leia Paulo e Estevão. Meu Deus, aí vou falar uma coisa, Paulo e Estevão é o making off do Paulo da Bíblia. É isso aí. Você lê e você vai entender os bastidores de tudo que foi escrito, das cartas, dos porquês, de qual momento ele passava, é fantástico. A minha mãe era presbiteriana e a minha sogra espírita, foi minha esposa que me conduziu ao espiritismo. A minha sogra leu Paulo Estevão para minha mãe. Elas se reuniam todas as manhãs e liam trecho. A minha mãe conhece o Paulo Estevão pela leitura da minha sogra. E ela falava, ela dizia assim, é um livro muito bonito. É? Entendeu? É um romance, os cinco romances do Emmanuel, por sinal, né? Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. São cinco romances que não são só romances. São histórias, são romances históricos contextualizados na época de Cristo, que traz uma quantidade de informação doutrinária. Então você precisa ler um livro desse aí, não pode deixar. Futuramente, lá, né? A história que conta a época vai adotar esses livros. Ah, sem dúvida. Aliás, eu diria que ela vai adotar livros mediúnicos que preenchem vazios que a história não tem. Existe um livro que foi escrito com 70 mil palavras numa língua morta, que era desconhecido, né, do público. Era uma inglesa. E nesse livro, os arqueólogos, eles conheciam a forma daquela escrita, mas não conheciam a pronúncia. E aí, com a médium que gravou o livro, né, eles conheceram a pronúncia de muitas palavras que eles já tinham descoberto. Então, assim, já pensou quando a ciência se unir a uma mediunidade desenvolvida, organizada, quanto que nós vamos poder receber de informação? Em termos de evolução da ciência e evolução da mediunidade. Da mediunidade. Porque muita coisa que foi escrita e não tem sentido, é místico, a ciência vai apontar. Vai começar a apontar. Entendeu? Então a gente vai. Um vai completar o outro. Né? Olha outra passagem que ela cita aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ele fala assim: olha. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. É uma fala de um espírito israelita. Muitas pessoas que entram no Espiritismo, às vezes se assustam de nós estudarmos o cristianismo e o judaísmo. Eu só fui entender muita coisa da Bíblia quando eu fui entender o judaísmo. Eu fui estudar livros explicando a cultura judaica, entendendo o que passou, como era. Cristo era judeu. Olha que louco, ele nasceu no judaísmo. Ele desenvolveu uma doutrina que não levou o nome dele. Deram o nome de cristianismo depois da morte dele. Você sabia esse sistema que nós temos do Supremo Tribunal Federal? Foi tirado do judaísmo, de Moisés. Sabe o que Moisés fazia? Ele ficava recebendo as pessoas e julgando caso por caso. Aí o sogro dele disse assim: escuta, Moisés, vem cá, por que você não faz assim? Sabe o que ele sugeriu? Estabeleça juiz de 100, juiz de 10, juiz de 100 e juiz de 1000. Então você vai ser o juiz do topo. Agora você bota a gente na frente aí fazendo uma peneira, resolvendo os casos. Vai sobrar para você os 10. Vai sobrar aqueles mais cabeludo, que o juiz não conseguiram resolver. É o que a nossa justiça faz. Você, primeira instância, segunda instância, terceira instância, Supremo. Senão ninguém daria conta. Exatamente. Né? Olha ela falando da Bíblia. O que é a Bíblia? Ah, não, deixa. Vamos concluir. Vamos. Com aquela proposta do sogro do Moisés, não tinha esse negócio de nego poderoso que pode pagar, chegar ao Supremo. Não dependia de advogado. Tinha os juízes que peneiravam mesmo. Não interessa se é poderoso ou não. Hoje não. A nossa justiça é falha porque se o cara for poderoso, toda vez ele chega no Supremo. Quanto mais dinheiro ele tem, mais fácil ele chega lá e ele enrola mais a justiça. É isso aí. Bom, daí ela pergunta assim, ela vem citando nessa introdução, ela vem explicando um pouco do que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que relata a história dos hebreus, povo asiático da antiguidade que se instalou na Palestina. Seus livros foram escritos por vários autores em épocas diversas. Olha que interessante isso. Teriam sido 36 os seus autores, contados desde Moisés em 1437 a.C., o primeiro deles a escrever, até João, pescador e apóstolo, em 98 d.C. O conjunto todo, portanto, foi escrito ao longo de 1571 anos, quase 16 séculos. Dá para esse texto ser interpretado ao pé da letra? Não dá, gente. Nós temos que ler a Bíblia com sentimento. Qual era o sentimento que levou cada um desses autores a escrever aquela parte, aquele versículo, aquele salmo? Qual o que levou ele? Qual é o contexto? É esse sentimento? É o que aquilo nos traz de sentimento? Não de interpretação literal, né? E aí, inclusive, reside o perigo de quando o espírita começa a ler a Bíblia, ele querer interpretar todos os versículos. Ele vai interpretar como Kardec fez. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vê se Kardec abordou todas as questões do Evangelho. Não, ele abordou as questões que o Espiritismo pode explicar. Bom, mas aí fica a curiosidade para vocês. Vocês têm toda essa introdução lá no Amazon, como eu falei. Leiam, vocês vão ver que delícia. É um livro que na Amazon você compra ele por 25 pila. A coleção ou... Não, esse livro. É o livro Estudos Espíritos do Evangelho. Você compra ele por 25 pila, chega na sua casa, olha que belezinha, você vai estudar esse livro da Terezinha com muita qualidade. O livro impresso, Alan? Não. Não, esse é o e-book, é o livro digital. Eu tô achando caro isso, né? Não, mas é isso mesmo. É, o livro espírita, como a gente já comentou aqui em outros programas, ele encareceu muito. Por quê? Porque as editoras acabaram fazendo duas coisas. Terceirizaram a produção gráfica, acabaram com seus parques gráficos, inclusive a FEB acabou e terceiriza. E daí terceiriza a distribuição para uma distribuidora, não é mais a editora fazendo a distribuição. Jogou na mão de uma distribuidora. Isso fez com que entrassem dois elos a mais na cadeia distributiva. Com lucro. Com lucro, aumentando o preço final do livro para o consumidor final. Eu acho isso um grande problema, eu já falei isso várias vezes, já mandei carta para a FEB, já conversei com vários, até com um dono de uma das maiores distribuidoras. Ele deu uma risadinha amarela para mim. Ele falou, mas eu tenho todas as livrarias na minha mão. O que que acontece? O aspecto comercial teve relevância. Teve relevância. O que que aconteceu na indústria? A indústria, ela tinha o diretor superintendente, tinha o supervisor geral, tinha o supervisor, e aí o que acontece? Ela reduziu justamente para reduzir o custo, e com o livro aconteceu a coisa. O cara que fazia tudo agora colocou os intermediários e aumentou o custo. Então a gente realmente se depara com um problema sério em transmissão do conhecimento dentro da doutrina espírita, e a gente tem que repensar nossos modelos aí, né? Eu adotei o uso do livro, do e-book, do livro digital. Não gosto sempre de ler no e-book, eu gosto do livro, eu sou meio traça, né? Eu gosto do cheiro do papel, eu gosto do papel. Mas eu, alguns livros, eu adoto no e-book por questão de custo mesmo, ele fica mais em conta. Tem vários, por exemplo, a coleção do Freud, eu comprei ele inteirinho no e-book, que eu economizei 75% numa coleção de 18 livros, entendi, 30 livros, quase. Foi bastante dinheiro, bastante significativo. Então, assim, alguns livros de pesquisa eu jogo para lá, é uma maneira de a gente poder ter acesso. Mas, Alan, vamos focar na questão da Terezinha de Oliveira. A gente já está encerrando. Não, eu sei, mas só com uma mensagem final, conclusiva. A Terezinha de Oliveira, ela desenvolveu uma coleção de livros, são esses 7 livros, que nós agora já estamos no 6º livro, que é excelente para a Casa Espírita adotar nos seus cursos, entendeu? Quer dizer, se ela pode introduzir nos seus trabalhos esses 7 cursos,